Faz tanto tempo, o seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro. Amo em silêncio a cada chance que você dá pra alguém. É mais uma que eu tô perdendo. O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo. Vou arriscar pra arriscar o não que eu ia ganhar. Quem é que não tem uma pediu e ele chegou. Príncipe Negro Retrô, em formato original. Amo em silêncio a cada chance que você dá pra alguém. É mais uma que eu tô perdendo. O tempo tá correndo, não sei mais quanto. Vou arriscar pra arriscar o não que eu ia ganhar. Quem é que não tem uma ex que quando fala ex vem ela na cabeça mesmo? Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô! Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Se eu fosse o carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Oi, Legião da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou. Como é que é? Banda Kene. Para, não fala que solteiro cê tá bem mesmo. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Te vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Quando correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Oh, oh, oh. se você não comemorava. Eu no seu lugar, eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde um amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria, vai correr atrás daquilo que já tinha. Você vai ver o seu sorriso desaparecer. Se eu fosse você, eu não comemorava. Eu no seu lugar, eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde um amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria, vai correr atrás daquilo que já tinha. Banda W7 Príncipe Negro Retrô é a nova sensação do momento. Se você for comigo, ele vai quebrar. Mas quando a gente quer, ninguém prende ninguém. Eu gasto o que tiver que gastar. O passe dessa noite vai ser pra toda a vida. Hoje é seu último dia de rapariga. Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar. Cabaré, você nunca mais vai ficar. Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha e nunca mais vai precisar rodar bolsinha. Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar. O cabaré, você nunca mais vai pisar. Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha e nunca mais vai precisar rodar bolsinha. É W7 pra se apaixonar ao vivo. Banda W7. Emoção do início ao fim. Eu sei que você é a melhor que ele tem. Se você for comigo, ele vai quebrar. Mas quando a gente quer, ninguém prende ninguém. Eu gasto o que tiver que gastar. O passe dessa noite vai ser pra toda a vida. Hoje é seu último dia de rapariga. Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar. O cabaré você nunca mais vai ficar. Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha e nunca mais vai precisar rodar bolsinha. Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar. O cabaré você nunca mais vai pisar. Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha. Banda W7. Agora você é retrô. Agora você é príncipe negro. Então vem dançar. 007 da Retro. Se o seu telefone tocar essa madrugada, não me atenda. Liguei por engano, tu sabe que eu sou só um amigo. Chamando de amorzinho, oh, posso até sofrer, mas não vou dizer que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Posso até sofrer, mas não vou dizer que é saudade de você. Consegui evitar. Sei que é muito cedo e que dá um medo, mas eu não consigo disfarçar. E que meu coração acelerado chama pelo teu nome, e que eu estou desesperado pra te ter pra mim. Encontrei no teu olhar um lugar para ficar. Estou pronto pra te amar. Pode ir amanhã, a chuva não te amo.

explicar pra você entender. Porque tô terminando com você. Eu me faço parte das suas prioridades. Eu vou te ensinar o que é sentir saudade. Até pra fazer amor é uma burocracia. Se queria ser solteira, então chegou seu dia. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não se não me quer. Alguém vai querer. Inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não se não me quer. Alguém vai querer. Inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. Como é que é? Banda Kene. Você desliga esse telefone. Pensa duas vezes antes de dizer meu nome. De cabeça quente não dá pra tomar nenhuma decisão de amor. Mas se essa for sua vontade, eu vou fazer. Não te liga mais até você me esquecer. Seu orgulho machucou, mas meu coração vai sofrer. Não era pra ser, mas foi. Não tem mais o fazer. Era pra ter amado, mas escolheu sofrer. Não era pra ser, mas foi. Não tem mais o que fazer. Era pra ter amado, mas escolheu sofrer. E o chanceler, Suborá de Rui Bahí, estourado. Antes de você desligar. Isso é Banda W7. Banda W7. Vem, meu príncipe é negro. Mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Raiva e o estresse, comigo ela esquece.

gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Não tem, ele você, e de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você, um love com você. Eu já te superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Tô limpo de você, e de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você, um love com você. Eu já te superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Agora você tem Príncipe Negro Retro. Era tudo que você queria. Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão, o meu amor próprio já perdeu o jogo. Nesse vai e fica eu tô que nem um bobo. Quando cê vai fico pensando se outro ser humano te usa igual cê faz comigo. Me pega de jeito sem dar tchau direito, se veste e sai falando. Quando eu quiser de novo eu te ligo. Me segura com a surra que me dá em cima da cama. Me usa, me xinga, me engana, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Usa, xinga, me engana, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Me usa, me xinga, me engana, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Banda W7 ao vivo. W7, emoção do início ao fim. Quando cê vai fico pensando se outro ser humano te usa igual cê faz comigo. Me pega de jeito sem dar tchau direito, se veste e

pensar em nós. Tartaruga Grife. Esqueça, não ligue mais pra mim. Esqueça, não ligue mais pra mim. Na verdade não há, distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça. Pensar em nós. Nem parou pra pensar. O Ministério da Saúde adverte: fique em casa, chifre não é vacina. Príncipe Negro! Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Banda 007 Príncipe Negro Retro. Falando que ia voltar, tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma São Brás pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. A moto amarela, tatuagem, conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Só saio do bar com você ou com a polícia. Banda 007. Por que você foi me iludir?